a Graça, o Silvio e a Camila, que estão brincando ali com o Francisco, só o Beto que está prestando atenção, vão... Daqui a pouco eu vou botar o Francisco para atender o telefone, em vez de ser vocês, viu? Presta atenção que as pessoas vão ligar se querem participar do curso, tá bom? Das três. Aí vocês anotam o nome aí da pessoa, que a semana que vem nós vamos sortear aqui. Elas vêm para fazer o sorteio. Então vamos lá pro recadinho delas? Olá, pessoal da Rádio Vivência Espírita. Nós somos as meninas da três. Estamos passando aqui para dar um recado muito especial. No próximo domingo, dia 17, nós iremos sortear uma vaga ao vivo para uma ouvinte participar do nosso treinamento de inteligência emocional para mulheres, o seminário Evolua, que acontecerá dias 23 e 24 de fevereiro em São José dos Campos. Isso já é uma tradição nossa com a equipe da rádio e a gente ama contribuir. Nesse treinamento, você vai aprender como treinar sua mente para viver a prosperidade e a abundância e, com isso, realizar os sonhos que você tem. Seja conquistar um emprego melhor, ter um salário maior ou poder empreender, criar um relacionamento verdadeiro, fazer as pazes com a sua história, com a sua família e com ferramentas e técnicas de coaching, PNL, neurociência e psicologia positiva, você aprenderá a usar as emoções de forma positiva na sua vida. Então você, mulher decidida que quer desenvolver uma mente próspera e evoluir na sua jornada, faça sua inscrição durante o programa pelo Facebook, YouTube ou pelo telefone da rádio. No domingo que vem, a gente se reencontra para realizar esse sorteio. Bem-vinda à evolução. Esperamos vocês. É pra mulher mesmo, porque tem tanta coisa no meio desse curso. Nossa. Aí, porque pra nós é uma coisa por vez só, né? Então tem que ser pra mulher mesmo. Então, olha, exatamente, nós somos muito limitados pra fazer um curso desse. Então, ó, se vocês quiserem, liguem aí pra gente pra poder participar do sorteio semana que vem, que nós vamos aqui sortear esse curso aqui das meninas. E elas vão estar aqui no nosso programa em março, né? Em março elas vêm fazer um programa aqui conosco, mas semana que vem elas vêm fazer o sorteio. Domingo nós teremos a especialista em educação, que é a Antônia Varotto, que ela vai falar sobre a educação atual no Brasil e o que ela pensa, né? Antônia Varotto, que estará conosco. Não, só para mulheres. O curso é só para mulheres. Só para mulher? Elas falaram que para fazer um curso desse para homem tem que fazer uns 10 cursos, né? Que aí tem que fazer de um por um. Não dá para fazer de uma vez só, igual vão fazer para as mulheres. Né? As mulheres conseguem ver um monte de coisa. Vocês já prestaram atenção, velho? A gente vai procurar as coisas, não acha de jeito nenhum, não é assim? Mulher chega lá e fala, mas aqui, ó, um negócio aqui, você tá procurando, né? A gente não acha. Por isso que falaram que Moisés ficou 40 anos perdido no deserto, né? Porque não perguntava nada pra ninguém. Mulher, se fosse mulher, tinha descoberto no outro dia a terra prometida. Né? É que você fala também que Jesus apareceu pra Maria. Porque. Ela... Não, isso aí foi você que contou pra mim, né? Você que contou, você e o Edson Barbosa que contaram pra mim. Eu só passo pras pessoas que eu sei contar com um jeito mais divertido, né? Mas criança perguntou pra na aula de, lá na evangelização infantil, tia, mas por que? Não, perguntou pro pai, chegou em casa e falou, a tia hoje falou lá sobre quando Jesus apareceu a primeira vez, falou, pai, por que será que Jesus apareceu a primeira vez para uma mulher? Por que não apareceu para os homens primeiro? Apareceu para uma mulher, depois que ele morreu e ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher. Falou, filho, vai ver que ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido. Né? Isso eu tô falando para vocês. Isso é fofoca. Isso eu tô falando para vocês, que quem contou para mim foi o Rui Barbosa e o Edson Barbosa, os dois, né? Não é coisa minha, não, só para vocês saberem. Né? Segundo a direção do programa Vivência Espírita aqui, tá pedindo pra gente fazer o comercial. Falou que o café tá frio já. Vamos lá? São 8 horas e 44 minutos, nós vamos pro nosso intervalo comercial com a música aqui do Fábio Júnior, A Gente Colhe o que Planta. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.